profecia para hoje. Existe alguma coisa errada com o mundo? Editorial. As previsões científicas para o futuro da Terra não são nada animadoras. Se as coisas continuarem como estão, os cientistas preveem um aumento significativo no número de catástrofes naturais. Isso não é novidade para os estudiosos da Bíblia. Há 2000 anos, Jesus anteviu todos esses fenômenos. Ele não determinou que devessem acontecer, apenas revelou que aconteceriam. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21, versos 25 e 26. Jesus tinha uma intenção quando proferiu essas palavras. Vede a figueira. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Lucas capítulo 21, versos 29 a 31. O desequilíbrio do nosso ecossistema foi usado pelo Mestre como alerta. O fim se aproxima e Jesus voltará. Apocalipse capítulo 1, verso 7, declara que todos o verão. A advertência é para que fiquemos atentos e não vivamos a vida como se nada fosse acontecer. Acautelai-vos por vós mesmos, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, disse Jesus. Lucas capítulo 21, versos 34 e 35. Estou convicto de que os desequilíbrios climáticos da Terra cumprem as profecias bíblicas. Jesus virá outra vez e quer que estejamos preparados para recebê-lo. O Apocalipse registra o que o Senhor está fazendo para restaurar o homem ao seu estado original de felicidade e de vida eterna, como ele está tomando providências para acabar com o sofrimento e a morte em nosso planeta. A água levou sonhos, mas não a esperança. O sonho básico de ter uma moradia foi levado pelas águas das enchentes que atingiram diversos bairros de São Paulo e outras regiões do país no final de 2009 e início de 2010. Isso sem contar as vidas que foram perdidas nesse período. O Jardim Romano, localizado na zona leste da capital, é um desses exemplos. Atingido pelas águas por cerca de 3 meses, os moradores, além do aspecto emocional das perdas, tiveram que lidar com o medo, água contaminada, lama, lixo e ameaça de doenças. Se por um lado havia protestos de moradores dirigidos às autoridades competentes, por outro, famílias cristãs também atingidas pela enchente viam a situação como um sinal da volta de Jesus e uma oportunidade para trabalhar em favor das vítimas. O pastor William Teixeira Correia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Romano, conta que, de forma geral, essas pessoas não perderam a fé e a esperança. Ele compara a situação com um despertador divino. Assim como usamos o despertador para levantarmos cedo e não nos atrasarmos, imagino que Deus tenha colocado um despertador para tocar o mundo. O objetivo é que todos acordem de seu sono espiritual, se arrumem e não se atrasem no preparo para encontrar Jesus. O atraso pode custar a vida eterna, alerta e cita o versículo bíblico. É já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, verso 11. Segundo José Cláudio da Silva, a vivência do que está escrito na Bíblia abriu as portas de muitas casas para que Deus entrasse. As próprias pessoas que não conhecem a palavra afirmam que Jesus está voltando. São muitas as famílias que nos procuram para receber estudos. Nós mostramos que as profecias bíblicas estão sendo cumpridas. O medo existe e cada chuva é um drama. Ele conta que a água do rio Tietê tinha tanta força que estourou os muros que separam os trilhos da CPTM das ruas e invadiu as casas. Foi dramático. O pastor, que vivenciou muitas enchentes em sua infância, conta sobre uma família que atravessou a ponte de um pequeno rio para dar estudo bíblico no início da chuva e foi tocada pelo Espírito Santo para voltar. Retornaram e levaram um susto quando viram que a água já estava quase alcançando a ponte. Deu tempo de atravessarem. As vítimas receberam doações da Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais. Mais de 200 famílias do bairro e região foram socorridas com 12 toneladas de alimentos, roupas, móveis e colchões. Aquecimento global compromete o planeta. Nem todos os fenômenos naturais são causados por alterações do clima na Terra. Mas a elevação da temperatura, secas, aumento do nível do mar por causa do derretimento das mantas de gelo polares, tempestades, incêndios florestais e aumento da incidência de doenças tropicais como a malária e dengue são algumas das consequências das mudanças climáticas no planeta. Na opinião do geólogo, professor e doutor Naor Neves de Souza Júnior, diretor da subsede brasileira do Geoscience Research Institute, Califórnia, e um dos sócios fundadores da Sociedade Criacionista Brasileira, é um fato que o homem está interferindo na natureza, nas questões do aquecimento global, camada de ozônio e etc. Mas existe algo que vai além disso. Ele afirma que após o dilúvio, o clima mudou muito e as condições tornaram-se mais precárias. É como se a Terra passasse a ter um prazo de validade. Ela já não tem mais o mesmo equilíbrio, independente da ação humana. O planeta passa por um processo de degeneração contínua. Os desastres de hoje são uma chave para o passado. Ao analisar gráficos e a situação atual do planeta, o geólogo Naor Neves de Souza Júnior, que é autor do livro Uma Breve História da Terra, da Sociedade Criacionista Brasileira, compara os fatos atuais com os relatos de Mateus 24. Vivemos hoje o que está em Isaías capítulo 24, verso 4, afirma o professor Naor. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos povos da terra. Grande conflito. Para o arquiteto e urbanista, estudioso da Bíblia, Plínio Sabato Filho, a culpa do ser humano sobre o que está acontecendo já vem de sua desobediência às ordens de Deus para cuidar do planeta, como está relatado em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28 a 30. Muitos percebem um mundo convulsivo, mas não se dão conta do grande conflito à sua volta. O diabo tenta fazer com que as pessoas creiam que ele é apenas um mito. Lembra que Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. As pessoas não acreditaram nas advertências de Noé até que veio o dilúvio e destruiu a todos, com exceção de Noé e seus familiares. Hoje, muitos ouvem falar da volta de Jesus, mas não se dão conta da grandiosidade desse acontecimento. Ao falar sobre as notícias dos atuais acontecimentos, Plínio afirma que tudo culmina com os ensinamentos da Bíblia. Estamos caminhando para o fim. A vida na Terra para os próximos séculos é a mais sombria possível, mas creio também que Deus atuará antes que a raça humana venha a perecer. Afinal, essa foi a promessa do Senhor em Mateus capítulo 24, verso 22. Aquecimento. De acordo com o doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology e chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre, nos últimos 120 anos, A temperatura média global da superfície subiu quase 0,8 graus Celsius. Se, por um lado, mudanças climáticas importantes são esperadas como resultado do aquecimento global, por outro, o especialista afirma que ainda não existe comprovação científica que todo tipo de fenômeno extremo já esteja acontecendo com maior frequência por causa do aquecimento do planeta. Os desastres naturais associados a fatores climáticos vêm crescendo rapidamente nos últimos 30 anos. O principal fator é o crescimento populacional associado com a tendência de pessoas estarem mais expostas, por exemplo, ocupando áreas de risco de inundações ou deslizamentos de massa em encostas para moradia. Nobre afirma que no Brasil, as temperaturas podem subir 1 a 2 graus Celsius até 2050 em relação ao presente, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem aumentando. Nesse caso, provavelmente teremos mais eventos climáticos extremos como secas, inundações, tempestades severas e aumento do nível do mar. Paralelamente, a emissão de dióxido de carbono já começa a causar problemas no oceano, uma vez que parte desse gás reage com a água do mar, formando ácido carbônico e deixando a água mais ácida. Isso representa uma grande ameaça à vida marinha até o final do século. Depoimentos. A força da nossa esperança. Marcelo Picarelli. Jesus muda vidas. Os cristãos de hoje vivem os momentos mais críticos desse mundo e Jesus nos alertou sobre isso. Acho que veremos a formação de novos blocos políticos financeiros que abrirão as portas para o anticristo. A conclusão de Marcelo Henrique Picarelli de Souza, bancário, demorou algum tempo para tornar-se a sua realidade. Ele teve vícios e saía com mulheres, mas não se sentia feliz. Em 2006, estudou a Bíblia e frequentou a igreja, mas sua namorada, na época, não aceitava mudança. Ele cedeu às brigas e afastou-se de Deus durante 3 anos. Depois de algum tempo, passei pelos piores meses da minha vida. Fiz uma grande dívida e percebi que minha vida espiritual estava um lixo, conta. Sentiu saudade da igreja e descobriu que haveria uma semana de evangelismo. Retornou. Atualmente, toca violão no grupo jovem de louvor, participa de visitas missionárias e etc. Antes, meu relacionamento com Jesus praticamente não existia. Hoje, é maravilhoso. O Espírito Santo guia meus passos como um grande companheiro. Em certa ocasião, enfrentei alguns problemas e, em uma noite, após orar, louvei a Deus durante 5 horas aproximadamente. Foi uma madrugada muito boa e minha maior experiência cristã. Mateus Herries. Relacionamento com Deus é o que importa. Mateus Herries é músico, cantor e compositor. Em 2003, venceu o reality show Popstars do SBT, entrou para a banda Bros e posteriormente seguiu carreira solo. Nascido em lar cristão, conta que seu relacionamento com Deus se desenvolveu muito cedo. Muitas vezes, o viu atuar em sua vida. Uma delas foi quando escapou ileso de um acidente que sofreu com seu pai. Em outra situação, estava com sua esposa quando tiveram problemas com o carro. Orei para que pudéssemos chegar em casa. Assim aconteceu. O impressionante é que depois verificamos que o motor havia funcionado sem a água que precisa. Aos 28 anos, sentiu necessidade de estar mais próximo de Deus. Infelizmente, essa necessidade dificilmente aparece quando estamos bem. Temos que passar por dificuldades para entender e aceitar que precisamos de uma experiência real com Deus. Eu me sentia vazio e passava por uma fase de incertezas. Decidi buscar a Deus acima de todas as coisas e deixar tudo nas mãos dele. Sei que o que ele deseja para mim é infinitamente melhor do que eu mesmo desejo. Diz e ressalta que o relacionamento com Deus independe de religião. Aos jovens, sugerem ficarem perto de Deus. Ele não está conosco apenas em um determinado horário ou dia da semana e nos aceita como somos. Só Ele tem o poder e o direito de nos transformar. Rodrigo Wegner, do futebol para a música cristã. O músico, cantor, compositor e produtor Rodrigo Wegner tem uma agenda disputada e atua no Ministério da Música Cristã, mas nem sempre foi assim. Ele nasceu em lar cristão, no Chile, e entre os 13 e 18 anos, correu atrás do sonho de tornar-se um jogador profissional de futebol. Jogou em times amadores até chegar aos testes no famoso Colo-Colo. Meu sonho poderia se realizar, mas do outro lado estava a minha formação nos caminhos do Senhor. Isso me incomodava. Eu já não tinha mais sábados alegres. Estava com pessoas que não partilhavam da minha fé e por muito tempo deixei de ouvir a voz de Deus. Na fase final dos testes, um acidente mudou sua vida. A casa de sua família foi destruída por um incêndio. Senti o chamado de Deus para algo que nem eu sabia o que era. Voltei e disse para meus pais que, daquele dia em diante, eu pertencia à vontade de Deus. Rodrigo começou a atuar no Ministério da Música. Aqui, longe da minha família e de meus amigos, Deus se tornou tudo para mim. Ele me deu o dom de compor mais de 300 canções até hoje, sendo que muitas foram gravadas por cantores conhecidos. Ao comentar sobre o atual cenário do planeta, diz ter se abalado com o terremoto que atingiu o Chile no final de fevereiro. Temos que estar preparados, porque virão dias piores. Não podemos deixar de orar e estudar a palavra. Isso fará a diferença nos últimos dias. Sueli Moraes. Deus é fiel. Sueli Ferreira de Assis Moraes convivia com duas pessoas de religiões diferentes, sua mãe e seu marido, e via sinceridade em ambas. Ela estava em busca de um encontro com Deus, e foi através de um presente que a sogra deu para seu marido que isso aconteceu. O livro Projeto Sunlight, de June Strong, da Casa Publicadora Brasileira, mudou sua vida. Li por curiosidade e questionei tudo isso, mas o Espírito Santo me tocava. Levou pouco tempo para estudar a Bíblia e abandonar o vício do cigarro, mudar o estilo de vida e ir para a igreja com um marido e dois filhos pequenos na época. As provas vieram e me fortaleceram. Há mais de um ano ficou viúva. Para cuidar do marido, Sueli parou de trabalhar. Deus não me abandonou nem desamparou. Tive meu aluguel pago, mantimento, nada faltou, porque Deus é fiel. Segundo ela, as tragédias que afetam o mundo atual não lhe causam mais medo. Os sinais da volta de Cristo estão aí. Cada um tem suas provas para passar, mas devemos buscar a Deus e confiar. Mesmo que a gente não o veja, Ele está cuidando de nós. Você ouviu Profecia para Hoje. Se você gostou e quiser saber mais, procure uma igreja adventista mais próxima de sua casa, assista a TV Novo Tempo pela Sky Canal 141 ou acesse o site profeciaparahoje.org.br.